E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e final de ano, vixe, que treva foi esse ano, hein, puta que me pariu. Fala galera, aqui é o Álvaro, eu estou meio rouco, não sei porquê, minha voz está indo embora junto com o ano, e sei lá, vamos aí, tô de volta. Olá pessoas, aqui é o Zé, então é Natal, pelo amor vamos de tomar Deus. No cu, puta que pariu. Isso aí, pessoas, esse é o nosso episódio de final de ano. Depois desse episódio só em 2017, e hoje temos uma novidade, uma nova integrante do nosso time. Vocês ouviram bem, não está errado, é uma menina que veio participar da nossa equipe do Animesphere. Ninguém mais, ninguém menos que a minha prima Bruna Del Nero. Se apresente, Bru. Olá, eu sou a Bruna. Não tenho ainda apresentação porque não pensei em nada até agora. Mas sou honesta. Gente boa, gente. Honesta. Se o Jorge vacilar, a gente troca ele pela prima dele agora, filho. Tá, e qual de vocês que vai editar o podcast? Você. Ah, então eu sou trocado e ainda tem que editar o podcast, mano. Então. É claro. É claro, é só parte ruim, pessoal. Enfim, senhores, hoje vamos começar com a nossa retrospectiva 2016. É aquela musiquinha do Globo Repórter. Né? Não! Nossa, amigo! O nosso ano em episódios começou no episódio 23 e acabou agora no episódio número 55. Caramba, quase que dá, tipo assim, o número exato, né? Tipo, no 23 e acabar... Não, mano, dá errado. Dá errado, cara. Eu ia falar de 23 e no 56, né? Mas não, dá errado. É, não, 56 vai ser o primeiro de 2017. É, tá bom, tá bom. E em relação a animes e mangás, como temos uma café com leite, ela começa, Bruna, conte um pouco do seu ano em relação a animes, mangás e cultura japonesa. O Jorge lascando a menina logo de cara. É, logo de cara, já bota no fogo já. Não, mas tem que ser. Minha família... Você acha que eu pego leve com ela? Nem ferrando. Família só mete a gente em encrenca, mano. Encrenca em dobro, só se for. Nossa senhora. Ô Jorge, não, cara. Ligou a maquininha já. Já era. Menos. Mas vamos lá. Meu ano, acho que eu vou ser sincera, meu ano foi péssimo pra essas coisas, porque eu passei uma boa parte do ano fora, mas eu comecei a ler não só mangá, mas HQ também. Então eu tô lendo Deadpool e uma outra nova que saiu aí, que é Gotham Academy, que é bem legal, eu tô curtindo bastante. Enquanto anime, eu não assisti nem li nenhum esse ano, é uma vergonha, it's a shame, but ano que vem eu começo a ler mais. Ano que vem você vai ter que assistir pra gravar, minha querida. Vai fazer igual eu. Vai te nada, vai te nada. Vai virar profissão também. Opa. E você? Melhor assim, eu até o porquê assistir, né? Né? Me desculpa, né? Fica o dia inteiro lá assistindo lá um Full Metal Alchemist, Knight of Sidonia, aí você já fala, que você tá assistindo aí o dia inteiro? Você, tô trabalhando. Ah, falando em Knights of Sidonia, você ficou sabendo que promete a terceira temporada agora pra 2018, né, Zé? Eu que tô cobrando lá todo dia o cara, velho. Ah, então você, você foi lá na Comic Con pra cobrar o Nihei? Não foi, né? Não, eu fui no hotel lá falar com ele. Ah, tipo, gente, aliás, importante é outra coisa. Aliás, eu gravei uma entrevista, depois eu mando aí pra vocês, eu coloco aí no áudio aí. Tá bom, então. Bom, no Zé. No desse cast aí, vocês ouvem a entrevista que eu fiz com o Nihei. Bom, aproveitando o gancho, Zé, teu ano com animes, conta pra gente. Esse ano eu vi menos do que o ano passado. Eu acho que, tipo, em animes, mas em... Tipo, em variedade de animes, mas é que eu vi muita coisa completa, assim, sabe? Ano passado eu vi muita coisa... Ah, assisti uns 20 episódios pra gravar o cast e tal. Esse ano, todos que eu comecei, eu terminei. Aí sim! De destaque, meu, que eu posso deixar aí... Com certeza, eu acho que pra mim foi o anime do ano, foi o Dragon Ball Super, cara. Bem isso. Foi o retorno, sabe, perfeito pro Dragon Ball, cara. Naquele espírito do Dragon Ball Z, com a zoeira do Dragon Ball, o primeirão lá. Clássico, isso mesmo. Um plot que eu achei que, tipo, eu acho foi que bem trabalhado. Eu acho que ele respeitou o cânone, né? Respeitou o canon e foi um plot mais sério, né? Que nem a parte do Goku Black e tal, de saber quem era o Goku Black, como que ele apareceu. Não é mais aquela historinha, sabe? Ah, bota um cara pra lutar aí, ele é mais forte, pronto, acabou, entendeu? Não, teve muita reviravolta mesmo. Sim, parece que tá sendo mais bem trabalhado, né? Uhum. Isso dos animes do ano aí, né, do que tá lançando agora, mas de anime que eu assisti, que já, anime já antigão já, foi o Full Metal, cara, que eu nunca tinha assistido, tipo, eu tinha assistido uns episódios soltos aí, mas assisti o Brotherhood lá inteiro e, cara, eu não me arrependo de nada. Olha aí, hein, que beleza. Cara, anime nota 7 esferas aí, cara. Fácil. Beleza. Mais fora isso, mais alguma coisa? Ah, cara, muito filme é que a gente assistiu aí esse ano. A gente gravou bastante episódio de filme. Opa! Recentemente Estúdio Ghibli. Teve no começo do ano o Tigre e o Dragão, né? Sim. Que legal pra caramba. Produção na Netflix. Nosso episódio 32. Não lembro. Bom, não lembro. Tava mal. Não lembro. Tava passando mal aquele dia, sabe? Não lembro dele, não. Entendi. Passando mal. Uhum. Passando mal. É, passar mal agora virou sinônimo de encher a lata d'água, mais suave. Que isso? Água não. Pinga. Água que passarinho não bebe, pinga. Ora. Não disse o tipo da água. Cachaça. É a Kátia. Ah, cara, mas é isso aí. Agora me diz uma coisa, tu curtiu? O quê? Tudo que você assistiu? Ah, mano, você me conhece, que eu sou um cara chato, né, velho? Por isso que eu perguntei. Foi de propósito. Eu sou uma pessoa complicada, né, mano? Que nem... Esse ano... Foi esse ano que a gente gravou do Ghost in the Shell e do Akira, né? Sim, foi o nosso episódio 39. Foi uma Mamius! É. Mamius! Foi uma... Esse episódio foi um desabafo, né? Não foi um... Nem foi um episódio em si, tipo... Né? Falando só de... Falando especificamente de Ghost in the Shell e de Akira. Sim. A gente precisa fazer um falando dos dois, mano. É, um pra cada um e foi tratando com respeito, né? Porque... O tanto de resposta de mamilos que eu recebi por causa desse podcast, meu pai! Ah, o povo que se foda. Ah, mano, opinião é igual o cu, né, mano? Cada um tem a sua, né, o seu cutico, e dá quem quer, né, velho? E também nós não podemos empurrar o bumbum de ninguém, né? Não, é, né? Não empurra, mas também não vem querer empurrar no meu. É verdade. É isso mesmo. Al, conta aí o que você andou assistindo aí em 2016. Cara, 2016 foi o ano das voltas, né? A gente já viu que isso voltou daí coisa pra caralho. A gente falou um monte de vezes isso nos episódios. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves, muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta 44, o cão arrependido. Sai daqui, vai. Todas as vezes, tipo, 2016, voltou, me ajuda a lembrar aí, voltou Dragon Ball, voltou Sakura, Digimon. Voltou Digimon, voltou Sailor Moon. Sim, que mais? Sailor Moon Crystal. Voltou o mangá do Cavaleiros agora. Ué, voltou agora. É, com Kazenban. Cara, e muita coisa voltou, tipo, o Dragon Ball voltou com o pé na porta, né? Os dois pés no peito. Isso é, voadora lá, Chuck Norris. Sailor Moon, pelo que eu vi, voltou legal também. Digimon, que foi o mais fraquinho, assim, pra mim, sinceramente. Então, Sailor Moon, não. Ele voltou no mesmo estilo de Saint Seiya Omega. É, voltou legal, voltou diferente, mas voltou legal. Aí só o Digimon, que eu achei que foi o mais fraco, pelo menos das voltas aí, foi o mais fraquinho. Da surpresa. É, pode falar, Zé. Não, porque a gente às vezes cai naquela regra dos 15 anos, né, cara? Que a gente lembra sim, mas a lembrança é melhor do que realmente é, geralmente. É, né? É bem isso mesmo, cara. Tem muito. É, a não ser que Star Wars, né? Porque Star Wars continua bom até hoje, mas tem muita coisa. É, eles fizeram um bom trabalho com Star Wars. Não, cara, eu tô falando dos antigos ainda. Não, eu tô falando cara, o Rogue cara, One, que todo mundo tá falando bem, e do episódio 7, pô. Rogue One é fantástico, assisti ontem. Olha aí. Três horas pra grudada na cadeira, valeu a pena. Eu vi sábado também, sábado... Eu ainda não vi. Mas pretendo. O filme é bom. E provavelmente eu vou ver em sequência o Rogue One, e o Animais Fantásticos. Ou como a Bruna diz, fala aí, Bruna. Harry Potter e os bichos. É, isso aí. Os bichos tudo lá, né? E os bichos tudo. Continua aí, Álvaro. O que eu tava falando mesmo? Perdi o fio dela. Você tava falando que 2016 foi o ano das voltas e que o mais fraquinho, na sua opinião, foi o Digimon. Foi. E, tipo, e muita... Pra mim, foi o Knights of Sidonia, foi uma grande, né, a segunda temporada, né, que saiu esse ano, foi continuou sendo um dos melhores do ano. Cara, esse ano teve muita coisa boa. Eu confesso que eu não vi tanto anime esse ano, eu já não sei algumas coisas pra gente gravar mesmo, porque eu vi muito mais filmes pra gente gravar do que o anime em si. Se você reparar, esse ano a gente não gravou tanto de animes, a gente gravou mais de filmes. Sim. Sim. Né? E eu acho que valeu totalmente a pena, cara, porque saiu muito filme bom, né? Sim. Principalmente no caso de Marnie, que foi um dos filmes do Estúdio Ghibli que foram indicados ao Oscar esse ano. Passado. Sim, mas a premiação foi esse ano, pô. Não, sim, só que eu digo, a premiação pode ser esse ano, mas a premiação são dos filmes do ano passado. Sim, mas né? Que seja, foi o nosso episódio de fevereiro desse ano, dia 9 de fevereiro, episódio 26. Bom, teve muita coisa boa, cara. Eu vou, só pra acrescentar, eu voltei a assistir muito Tokusatsu. Eu vi que você andou meio que viciadão em Tokusatsu. Eu voltei, cara, eu voltei com força a ver. Honeyvon. Tokusatsu, eu assisti todos os três, pelo menos os Metal Hero, eu vi quase todos de novo. Falta ver, eu tô voltando a ver o Super Sentai de novo. Agora, só que esse aí tem 30 anos pra ver, então é coisa pra caralho. É, bota coisa pra caralho nisso, né? Inclusive tem alguns que estão vindo aí novos, né? Tem umas coisas novas pra vir também. Bom, da minha parte, eu vi anime pra caralho. Não só pra gravar. Porque pra gravar foi uma pancada. Inclusive alguns curtinhos, como esse último aí do nosso episódio 54. Que eu vi Golden Boy e o Afro Samurai que eu já tinha visto no meio do caminho. Eu acabei quebrando muito o preconceito, que foi o anime Queijo, que é completamente nonsense. É muito... Eu quero um de carne. Eu sabia que ia vir uma piadinha dessa. Mas, meu, é fanservice, é quase um shonen com personagens meninas. Elas lutam com a bunda e com o peito, mas eu racho o bico, velho. Gosto muito. É, acho que você, acho que já deu entender por que você gosta muito. Yeah, baby! Yeah. Não é só por causa do fanservice. Foi por causa também do plot, que foi legal pra caramba. É o plot de muito shonen por aí. Eu larguei... Pequinhos, né? Fica vendo os pequinhos. Pequinhos e bundas. Então. Delícia. É bem isso. Ai, que delícia, cara. Eu larguei preconceito de lado, comecei e tô no meio do de Full Metal, mas é o clássico. Cara, Full Metal é excelente, você demorou pra assistir. É, demorei demais pra assistir, mas agora eu tô gostando. É, eu também ainda não terminei, passei ontem pra segunda saga do Saint Seiya Omega, que é com as novas armaduras, entendeu? É, essa segunda temporada eu também não vi ainda. Preciso assistir. Você tem os acessos, cara. Tenho que assistir. Falando em acessos, isso me dá o gancho pra a melhor coisa pra mim no ano de 2016. Não só pra mim, mas pra todos nós do Animesphere. As duas coberturas dos dois eventos da Yamato. Anime Friends e Ressaca Friends. Mano, imagina um cara no meio do ano, tipo, era pra ficar em casa descansando, mas foi 6 dias no evento cobrir. É, mas valeu a pena, né, cara? Nossa, valeu demais, cara. Até o Zé tava comigo primeiro lá. Só não fui mais porque eu fui viajar também, cara. Mas foi bem legal, cara. Puta evento da hora. A Anime Friends. O Ressaca, eu não cheguei aí porque, mano, tá complicado pra mim. Agora o final de ano é muito corrido. Mas aí... Como foi lá, Jorge? Nossa, foi assim... Basicamente é a versão reduzida dos Ressaca Friends dos anos anteriores. Nessa, a Bruna pode me ajudar porque ela foi comigo no segundo dia. Isso aí. A Bruna tomou meu lugar. Teve muita apresentação. Eu poderia ter feito até um vídeo de reaction, porque eu assisti o campeonato de K-pop, velho. Rolou. O pessoal dançando lá? Opa! Mano, sabe quando o queixo cai no chão, fica quicando uma meia hora e não volta nunca mais? Cara, mas vale uma dica, ou vale uma, sei lá, alguma coisa pra gente fazer, que seria a gente começar a investir em alguma coisa com vídeo, hein, cara? Sim. Ou não, chamar parceiros. É feio, né, cara? Poxa. Oi? É. O problema é que a gente é muito feio. É o seguinte, se a gente... Bota começa... a Bruna. Pronto, é uma menina. Acabou. Se for fazer... Eu falei pro Jorge pra fazer um canal no YouTube e também criar uma personagem de anime pro Animesphere e fazer um cosplay aí dessa pessoa e eu representar essa pessoa. O que vocês acham? Viu? Bora lá. Já chegou dando ideia, tá vendo? Aí, ó, é assim que tem que chegar. Tem que chegar com os dois pés no peito já de uma vez. Pois é. E aí eu aproveitei... Pra divulgar é legal, cara. Sim, aproveitando o cartão, né? Porque quem sabe, quem acompanhou o Animesphere aí, viu que eu andei distribuindo o cartão a rodo. Pô, o cartão 2.0 do Animesphere tá foda, velho. Aí sim. E, assim, eu fiz alguns convites para próximas entrevistas em 2017. Vocês não perdem por esperar. É tão novidade que nem eu sei quem que é. Né? É só você somar 2 mais 2. Fizemos entrevista com o Cassius. Fizemos entrevista com o Marcelo Del Greco. É só você ver no mundo dos mangás quem são os próximos. Mistério! Pessoal, eu não queria falar nada, não, mas... Isso se a gente conseguir chegar no nível alto pra caralho. Que nada, o Marcos tem o telefone dele lá, pô. Ah, tem, é, só que o Marcos sabe como é, né? O Marcos, ele é igual um mago. Ele aparece. Ele é não o mestre aparece dos magos ele do Anime aparece Sphere. Quando ele quer. E é careca, né? E aí é careca. Ele é careca. Só não é baixinho. Mas ele aparece quando quer e some todo o tempo. É. Mas ele é mais parecido com o Saitama. E isso a gente já disse no nosso episódio 28, que é de One Punch Man. Legal, caralho. Sim. One Punch Man, aí ó, mais uma coisa que foi confirmado já pra 2017, pra que a gente, vai ser a segunda temporada de One Punch Man. Oh. Esse aí tá todo mundo esperando. Todo mundo e mais um pouquinho, né? Esse ano também? Acabou o Naruto, cara. Sim. Acabou o Naruto, realmente. Acabou Naruto, acabou Bleach. E ainda não acabou One Piece, né? One Piece, é mano, Porcaria não, velho. One Piece é muito foda. Tava demorando. E nessa brincadeira toda aí, a gente chegou ao ponto de muita coisa também ir embora, velho. Sim, sim. Não só Naruto e Bleach, porque são os maiores. Mas muita coisa pequena também foi embora, que a gente não consegue nem mensurar. Enfim, esse foi o ano de animes, mangás e tudo o resto pra gente. Agora, eu penso que esse ano a gente pode falar que esse ano foi um ano de desgraça, que puta que é o pariu, viu? Bem isso. Pois é. Teve o David Bowie, né, mano, esse ano. É. Cara, morreu gente que nunca morreu antes. Não, mas falando sério, pô, um abraço pro Leme. Puta, mano, nem lembrava, velho. Pois é. Ele, foi o David Bowie. Também. Foi David Bowie, foi. O que mais? O Fidel Castro. Que isso aí você não cita, cara. Mas ele morreu. Essas coisas você não cita. Mas ele morreu. Graças a Deus. Ele do que eu. É, quer citar como desgraça? Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Não, não é desgraça, vai saber, né? Então. Velho, vai mudar muita coisa, mas o que vai mudar a gente ainda não sabe. Então. É, o pessoal ajudando o cara antes dele assumir, vai saber. É, o cara... É que o problema é que antes de assumir ele já começou a fazer merda. Então... Mano, na moral, o cara não ficou milionário fazendo cagada, entendeu? O cara sabe o que faz, mano. Inteligente ele é, né? Ah, isso agora, sim. Não digo inteligente, esperto, né? Esperto ele é, com certeza. Bom, tirando essas partes merda que eu mesmo acabei trazendo... Bom, a gente pode começar da seguinte maneira. Bruna, o que você espera de animes e mangás pra 2017? Com a entrada aqui no podcast, espero ver mais. Ah, isso é fato. Pode se preparar que você vai, viu? Você vai ver coisas que até você não queria ver. Pode ter certeza. Você nunca imaginou que você ia ver, você vai ver. Gosto. Com certeza. Vai preparando assistir One Piece, porque esse ano tem. Não faz isso, cara. Não. Acho assim que tem mais alguém pra me substituir nos cast aí. Nossa, então, senhora, aí, ó, pronto. Você gosta de One Piece, Bruno? Gosto. Então, aí ó. Beleza. Que a gente não quis, a gente grava agora. Só grava os legal. Grava agora, pronto. Para com isso. Deixa o saco, né? É, também. Tadinho do Caracito. O Zé ganhou um novo apelido no ano de 2017. Né? Deixa lá, deixa quieto. Quando vier a terceira temporada de Knights of Sidonia, eu coloco o Zé na geladeira. Eu gravo sozinho e ponho lá no site. Olha isso! Eu gravo pra tirar. Bicho, primeiro o anime Sphere Pirata. Eita, cuzão. Ai. Bom, Álvaro, tuas esperanças pra 2017? É... Claro que pra animes e mangás. Ah, cara, eu espero que, tipo, que volte mais coisas, né? Assim, vamos ver aí o que, que tem de... É? O que mais tem pra voltar e que façam coisas boas também, cara. Porque tem muita ideia, muita coisa boa pra fazer pela frente aí, então... Nossa. Quanto mais, melhor. Né? Beleza. E eu me comprometo a assistir mais anime esse ano. Por favor, né? Né? De terror. Não, de tudo, não tem problema não. Eu falo pra gente ver um... Eu assisti e tive que reassistir meio que obrigado toda a primeira e a segunda temporada de Sailor Moon. Então, por favor, vamos gravar alguma coisa. Com certeza, eu vou precisar assistir. pra... Vai assistir Sailor Moon. Eu li o mangá, eu não assisti o anime. Eu meio que obrigado a assistir, então pelo menos vamos fazer pra valer a pena alguma coisa. Opa, beleza. Aí, ó, já tô vendo um episódio que eu não vou gravar, hein, galera. Já fica spoiler aí, hein. Beleza, então. Zé, claro que parte da sua resposta vai ser meio óbvia, mas o que você espera de 2017 no mundo dos animes e mangás? Cara, sabe o que eu queria, de verdade mesmo? Eu queria que acabasse um monte de anime. Um monte mesmo. Tipo, o One Piece. É, esses animes, sabe, que tem muito episódio, que é muito mainstream. Porque daí a galera começa a ver mais coisa, sabe? Ah, sim. Porque, que nem, você pega pra assistir um anime que tem 600 e vai cacetar de episódio, 700, 800. Você assiste só isso. Entendeu? Você fica preso naquela história lá, algemado, sequestrado. Porque eu queria que lançasse bastante anime one shot, essas coisas, pra gente conhecer várias histórias, entendeu? É, na verdade eu acho que tem bastante, só não é muito divulgado. É, então, tem bastante, mas tem muito anime gigante que o pessoal só assiste. Ah, sim. Sabe? Acaba que a gente grava muita coisa e que a gente sabe que pouca gente vai assistir. Porque o pessoal tá lá, preso no One Piece. Mas esse é o nosso papel como formadores de opinião, sim. Ora. A gente vai levar pra eles muita gente. Que chique, por favor, não fale que eu sou formador de opinião. Eu não tenho opinião de ninguém, não. Eu não sou formador de opinião, eu só trago a verdade. Olha aí. Porque a opinião é assim, ou você concorda comigo ou você tá errado. Olha que beleza. Ele já passou do limite da formação de opinião pra cagação de regra. Claro, é, porque é assim. É, tô certo, ué. É assim que funciona. Sabe uma coisa que eu tô muito ansioso pra esse ano? Quer ver? Terceira temporada de Knights of Sidonia. Na verdade, eu não tô tão ansioso pra terceira temporada de Sidonia, porque vai acabar, né? Acaba na terceira. Ah, é? Eu não sabia, cara. Tem certeza que vai acabar na terceira? O mangá já acabou, entendeu? Ah, sim, o mangá já acabou. Se eu conseguir só o mangá mesmo, vai acabar agora. É... Mas sabe que eu tô ansioso de verdade mesmo? Sword Art Online? Live action... Não! Live action do Ghost in the Shell, cara. Ah, sim! Porque é o seguinte, a temática do filme, eu gostei, entendeu? Do anime mesmo. Eu não gostei, foi do ritmo. Ah. Agora, trazer live action, uma produção americana, que já é aquele ritmo que a gente tá acostumado... Frenético. Eu acho que vai ser bem legal, assim. Uhum. E abre também precedente pra ter outras adaptações, né? Sim, com certeza. Outro filme que vai lançar esse ano é o live action do Full Metal, que parece que tá foda. Sim, conforme os trailers aí, tá muito, muito foda. Muito bem feito, né? Uhum. Você sabe como é aí... que é, né? Padrão de qualidade asiático, né, velho? É, mas pra filme nem sempre é tão bom assim, né, cara? É, mas quando eles se põem a fazer algo que eles se dedicam, putz grila, velho. É. Então... Aí, o que eu espero de 2016... Aliás, de 2016... 2016 eu já não espero mais porra nenhuma. É, de 2017... 2016 eu só espero a ceia agora, né? Eita, nós! Agora, de 2017, cara, eu espero assistir tanto anime quanto eu assisti esse ano. E muita coisa foda que eu sei que vai vir por aí. Não só de filme, não só de anime, mas também dos live actions, e mangá, e evento, e Zaz, e é isso aí. Ô Álvaro, qual que é o seu desejo aí pra 2017, cara? Eu desejo? É. Rapaz, agora você me pegou. Não sei, cara. Pessoal, uma coisa pessoal. Assim. Mansões. Um desejo pessoal. Mulheres. Não. E um artes. Desejo pessoal, eu falo que eu quero me... Dinheiro. Mulheres. Eu quero me encontrar um pouco mais na minha vida, que eu tô um pouco perdido ultimamente. Quer se espiritualizar. É, eu tô meio por fora não, mas eu tô meio afastado de muita coisa, eu tô muito whatever, sabe? Eu preciso estar mais presente. Mas isso aí, todo mundo passa por isso, cara. Né? É. Bom, agora você, Zé, o que você deseja pra 2017? Cara, eu desejo, sabe o que de verdade? Dormir? Duas coisas. Um patrocínio pra Anime Expert. Porra! Um patrocínio bom, assim. Pra não ter que ficar. Pra não ter que enfiar Patreon nos ouvintes. É, não, isso aí. Não. Isso aí, cara, ó, já, a gente já deixa bem claro. A gente nunca já deixou. Ninguém vai pagar por nada. Então, não. A gente já deixou claro em episódios anteriores, vai deixar claro de novo. A Anime Expert não vai pôr Patreon nessa porra, isso aí. Vocês querem ajudar, de verdade, se quiser, não dá dinheiro, me dá presente, me dá jogo na Steam, me manda DVD de anime pra minha... Cara, eu aceito. Quem quiser ajudar, em vez de gastar, divulga. É. Mano, divulga também. Poxa, divulga. É muito mais fácil e mais prático. Sim, divulga, manda e-mail, dá a sua opinião, porque isso daqui é feito pra vocês, pô. Bruna, dê o desejo pra 2017. Falta meu segundo aqui. Ah, o segundo? Qual é o segundo? É, meu segundo desejo é uma namorada pro Jorge, cara. Jorge tá precisando. Ele tá doente. Vamos fazer um... Consideração do quanto se ajudar o podcast, cara. Cara... 2017 é o ano do Jorge. Aí, Jorge. Tá. Vamos fazer um calendário só com foto do Jorge, tá ligado? É. Nossa, mano, cara. Mano, faz isso. Não faz isso, velho. Pra colocar em velório, essas coisas, assim. Não, nem em velório. Se você colocar um calendário meu em velório, o morto levanta e sai andando. Essa é a intenção, cara. Não pode falar isso, tem que fazer. Uma boa apresentação, não pode falar mal do menino, tadinho. Jorge. Tem que mostrar os... Como é que se diz? Os o quê? O que você tem pra mostrar? Ó, se for os meus dotes, a única coisa que vai mostrar é a minha pança. Suas qualidades, pronto, achei a palavra, burrinha aqui, ó. Bruna, o que você espera de 2017? O seu desejo. Eu quero trabalhar muito. Ganhar muito dinheiro. É isso. Olha, amor, eu vou te falar, trabalhar muito, tô fazendo. A segunda parte aí é difícil, viu? Pelo menos um equilíbrio aí, vai. Isso aí. E eu? Ixi. Eu só quero menos problema e mais sucesso na minha vida esse ano que vem. Cara, problemas a gente sempre vai ter, a gente sabe disso. É que, assim, 2016, o problema virou a situação e a situação virou a exceção. Oxi, entendi nada. Eu também não, mas tudo bem. Eu não entendi o que ele falou. Não, é simples. O que normalmente a situação, que eu tô normal, que eu tô bem, que eu tô ajudando todo mundo virou a exceção. E os problemas que viraram o padrão. Meu, você não sabe o quanto de bucha eu tive nesse trabalho pela madrugada, velho. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Quase isso. Metralhador alemão ou de Israel. Estraçalho Jorge que nem papel. Bem isso, só que a metralhadora tem nome e sobrenome. E paga o meu salário. Ah, aí não pode falar. É, não. É muito bom, não. Por isso mesmo que eu deixei no ar. Entendedores entenderão. É isso. Por isso que é bom a gente ter um patrocínio, que daí todo mundo larga o emprego e vai viver tudo esperto. Puta, Deus te ouça, velho! Gravar podcast e assistir anime, é o que eu quero. Deus te ouça. Deus, Odin, quem mais for? Deus, Odin... Quem mais tiver afim? Jesus! Zeus! Jesus te ouça! Zeus, todo o panteão de todas as mitologias, todos te ouçam. Atena, né? Oh! Atena, para de escutar o porra do Pegasus, escuta a gente, cacete. E pra não deixar um novo bordão que eu quero colocar agora pra 2017, vamos deixar o obrigado Toriyama por mais esse podcast, porque essa foi a marca de 2016. E vamos... Por favor, né, que já deu... Que agora eu quero deixar um novo bordão do tipo Morra Ceia! Seu viadinho! Seu viadinho! Ai, ai, ai. Agora, em nome de todo mundo, agradeço a todos vocês que nos acompanharam esse ano, que nos ouviram esse ano, que comentaram esse ano conosco, seja no site, seja mandando e-mail, seja as qualquer coisa relacionada, eu agradeço demais, seja Twitter, Facebook, site, e-mail, encontro pessoal, porque eu banquei o arroz de festa aqui, participei de uma porrada de podcast também, e eu só tenho a desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e que 2017 seja tão cheio de anime e mangá quanto cheio de anime sphere pra vocês. Aí, galera, é isso aí. Pessoal, a gente tá num espírito natalino, tá todo mundo bonito, todo mundo muito bonito, todo mundo de branco já, cantando a música da Globo. Não, hoje a gente tem que cantar We Are The World. Cara, acho que não vai rolar. Não vai rolar. Ah, porque assim, se for pra deixar pra cantar alguma coisa, deixemos pra profissional que entrou agora no podcast. Como assim, profissional? Profissional, vocês não sabem? Ela é cantora, porra. Oh, meu Deus. Conte-me mais sobre isso. Eu também sou profissional. É, você canta as mulheres como ninguém, né, cara? Sou um profissional do sexo, minha vida é uma... Eu juro que eu pensei em falar isso, mas como eu sou nova, eu tô respeitando os amiguinhos, né? Não. Nem precisa respeitar. Sinta-se em casa. Meu, pode sentar com o pé no sofá e já abrir a geladeira. Abrir o armário e catar qualquer coisa. Repete comigo. Eu vou levar... Eu vou levar. Chapa nos peitos. Oi? Vixe! Um tapa nos peitos. Da Bruna. Quem conhece a Waze vai saber disso, né, gente? Gil Brother tá aqui no coração, né, gente? Ai,└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ lambida pescoço. Ok, depois dessa, se tchau. Pegando 0 horas, lambida. Depois dessa, tchau. Pra mamar, né? Oh, Jorge, oh, olha o Jorge panos quentes, querendo dizer. Agora quer desligar, né? É. Tá. Agora o Jorge quer desligar. Ah, cara. O assunto já acabou, velho. Oi? O assunto já acabou, porra. O assunto é a gente. Agora é que vai começar a putaria. Deixa eu falar um negócio. Pra encerrar o podcast, tive uma ideia. Ninguém quer falar. Ai, meu Deus. Vixe. Essa virada. É. Vamos já emendar um bloco só de mixtape aqui no final. Cada um fala uma música e já coloca pra tocar tudo junto aí as músicas aí e acaba o cast. Beleza. O que vocês acham? Tá, tem que ser de anime. Então. Tem que ser música pra motivacional, pra entrar em 2017 arregaçando, chutando a porta. Ah, música motivacional? Beleza, já tenho um em mente. Eu tô com medo disso, velho! O que você quer? Hã? Qual que você vai querer, então? Sabe aquela I Need a Hero? Boa, mano. Da... Mariah Carey? Eu não sei quem que é, mas eu vou achar aqui, peraí. Tina Turner. Hã? Vixe. Não é da Tina Turner. Não é da Mariah Carey, não? Não. É da Tina Turner, caralho. É da... É da Bonnie Tyler. Vixe. Mano, mas gravou pro Mad Max lá na Cúpula do Trovão. Cara, é I Need a Hero. É, essa música tocava no Johnny Five. Lembra daquele desenho aí do Johnny Five? Lembro. Desenho, pô, essa música tá no final do Saints Row 3, cara. Também. Então bora essa aí. É, tá bom. Bora essa aí, então. Tá. Zé, sua vez, então. Vou querer ouvir, mano, a Get Lucky do Daft Punk. Mais foda ainda. Bruna, uma música. Vixe, caramba, é difícil, hein? Essa foi de surpresa que até eu não pesquei. Já pensa uma aí rápido aí. Ah, Little by Little, Susan Tedeschi. Beleza. Demorou. Então... Não faço ideia do que seja isso aí. Beleza, então. Pra mim vai ser AC/DC Thunderstruck, pronto. Demorou. Como sempre. Tem que ser, né? A gente. Até 2017 aí, amo vocês. Beijo no coração. Até 2017, meus amigos ouvintes. Vocês dois não vão falar tchau, não? Ah, tchau. Verdade. Tchau. Vocês são lindos. A gente gosta de vocês. Usa a camisinha. Pronto, baixou o mic. Então, né, não façam filhos. Porque... Eu não sei porquê. Por quê? Porra. Alguém fala porquê, por favor. O porquê que o podcast acabou agora. with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Little by little, oh, I'm losing ya, I can see. We'll be right back.